tão pequena, tão menina, e já em mim tanto cansaço. Mãe, porque sigo eu os teus passos, porque me dás a tua sina de camponesa, que de sol a sol se consome, se o trabalho dá riqueza. Mãe, porque temos nós frio e fome? Tão pequena e já no campo a madrugar, sem posses, sem engenho, do trigo mal diferenço as ervas daninhas. Mãe, eu quero brincar. Não importa se brinquedos não tenho, eu brinco como sempre às mentirinhas. Depois, aquela nuvem rosada, redonda como um novelo, desdobra-se daqui a nada e eu vejo tudo tão belo. Ai, filha, não te olhes, não te quedes, que se zanga o manageiro. Mãe, e o conto da princesa muito bela, aquela com vestido azul cor do céu e laços de fita amarela, que morava lá num castelo, mais as suas sete aias. Ai, filha, não te distraias, que se zanga o manageiro, colhe a erva, vem depressa, levanta o sacho ligeiro. Tão pequena, tão menina, e já em mim tantos cansaços. Mãe, porque sigo eu os teus passos, porque me dás a tua sina de camponesa, que de sol a sol se consome, se o trabalho dá riqueza. Mãe, porque temos nós frio e fome? Ao que parece, parece que os poetas dizem o que dizem, diz um poeta. Segue-se, ao que parece, segundo o mesmo poeta, que os poetas dizem o que dizem, mas o que dizem não quer dizer o que dizem. Os especialistas, uns dizem que alguns poetas querem dizer o que dizem e outros não. Ora, quem sou eu para discordar? De facto, também me parece que muitos poetas não querem dizer o que dizem quando dizem o que querem. Outros, sim. Quer dizer, pelo contrário, não dizem o que querem, mas querem dizer o que dizem. Por exemplo, quando Lenovo Beck, d'Assurance Turix, Beck, diz que mais vale uma ordem injusta que a desordem. Eu sei, tu sabes, ele sabe que é isso que ele quer dizer, que ele vê dir, que ele vê dir, que ele vê dir. A menina descobre um dia que atrás do espelho não está ninguém. assim me ardem os olhos de nada ler. A servidão das palavras não me poupou outros trabalhos que das mãos alheias para as minhas passavam. A menina fugia e as nossas vozes não a encontravam. A sua sombra cresce no céu cada vez que sonhamos imitá-la. Vi o sol sepultar-se em mim e nascer veloz no mercado negro, coroado de setas, beijado pela menina e pela boca de outros atletas. Há na palavra escravo um espelho que me obriga a escrever. E a única certeza é a de não me ver. Não tens de olhar sem gosto. incêndio do teu sangue me condenas. Fujo-te, a tua chama mais provoco. Voltada ao fogo obediente ao perigo feroz do amor ser muito e o tempo pouco, chegas ébrio de sonho ao estranho amigo. E eu não sei se por mim és anjo ou louco. Num beijo infindo queres morrer comigo. Nesse extremo és sagrado e eu não te toco. Esquivo-me, o teu sonho mais instigo. Fujo-te, a tua chama mais provoco. A incêndio do teu sangue me condenas. E com ciumentas ervas te envenenas. Dizendo às nuvens que só tu me viste. Bebendo o vinho de amantes mortos, queres que eu seja a mais prateada das mulheres. E de ser tão amada, eu fico triste. Thank you. Tenho o V da vida à espera. Estou na véspera. Espero-te bem. Que seja tudo perfeito. Corpo, casa, corpo, música, corpo, conversa, corpo, dentro e fora, corpo, perto e longe, que tudo seja perfeito. Até terminar a espera, tudo é utopia possível, expectativa cruel. Talvez o amor seja isso, movimento efêmero, onde nada é imperfeito, porque a possibilidade de movimento é, em si, perfeita. Essa nova condição de simplesmente ser e estar livre na espera, livre na véspera, livre na vida, livrar o V da vida. E ser só ida. Quantas sabedas amar, amigo? Quantas sabedas amar, amigo? Traídas comigo ao mar de Vigo. Traídas comigo ao mar de Vigo. E banhar-nos-emos nas ondas. E banhar-nos-emos nas ondas. Quantas sabedas amar, amado. Quantas sabedas amar, amado. Traídas comigo ao mar levado, traídas comigo ao mar levado. E banhar-nos-emos nas ondas, e banhar-nos-emos nas ondas. Comigo ao mar de Vigo e veremos o meu amigo e veremos o meu amigo e banhar-nos-emos nas ondas e banhar-nos-emos nas ondas. Traídas comigo ao mar. Traídas comigo ao mar levado e veremos o meu amado e veremos o meu amado e banhar-nos-emos nas ondas e banhar-nos-emos nas ondas. Atado ao silêncio, o coração ainda pesado de amor, jazes de perfil, escutando, por assim dizer, as águas negras da nossa aflição. Pálidas vozes procuram-te na bruma. De prado em prado procura o potro mais livre, a palmeira mais alta sobre o lago, o barco talvez, ou o mel entornado da nossa alegria. Olhos apertados pelo medo, aguardo na noite o sol do meio-dia, a face viva do sol onde cresces, onde te confundes com os ramos de sangue do verão, ou o rumor dos pés brancos da chuva nas areias. A palavra, como tu dizias, chega úmida dos bosques. Temos que semeá-la. Chega úmida da terra. Temos que defendê-la. Chega com as andorinhas que a beberam sílaba a sílaba na tua boca. Cada palavra tua é um homem de pé. Cada palavra tua faz do orvalho uma faca. Faz do ódio um vinho inocente para bebermos contigo no coração, em redor do fogo. Thank you. Avó, eu não nasci de minha mãe. Eu nasci do ventre do teu sorriso. Por isso, tinhas aquele jeito de me embalar. Por isso, tinhas nas mãos o rio de ternura que alisava o meu cabelo. Por isso, tinhas aquele amor que aquecia o meu corpo de menina nua. Por isso, eu amava-te como um pedaço de terra virgem ama o céu. Foi que certo dia o homem eclipsou-se. A data. Digam a data. A datazinha, faz favor. Qual data? Foi por decreto que o homem se eclipsou? Foi só manobras, partisse? Um, dois, três e pronto. É noite que nem a lua apareça, seja de que lado for. Uns seguraram-se logo, eram espertos, bem se viu. Outros caíram ao mar com cabeça, pernas e tudo. Quanto a mim, perdi a calma, fiquei desaparafusado. Tradição, cultura, estilo, certeza, amigos, fatiota, tudo fora do seu sítio. Um desaparafuso terrível. Segurem-me, camaradas. Sinto pernas a boiar. Cheiro fantasmas, enxofre. Estou aqui, mas posso voar. O parafuso da língua vai partido, vai saltar. Agarre-me! Agarre! Pronto! Pari o mais leve que o ar. Pensamento subiu em alto lugar, perde a pena de voar, ganha a pena do tormento. Não tem no ar nem no vento asas com que se sustenha, não há mal que lhe não venha. Perdigão perdeu a pena. Achou-se desazado e vendo-se de penado, de puro penado morre. Se a queixo me socorre, lança no fogo mais lenha. Não há mal que lhe não venha. Perdigão perdeu a pena. Não há mal que lhe não venha. Perdigão valeu a pena. Entre o sono e o sonho, entre mim e o que em mim é o quem eu me suponho. Corre um rio sem fim. Chegou onde hoje habito, a casa que hoje sou. Passa ciúme, medito, se desperto, passou por outras margens, diversas mais além. Naquelas várias viagens que todo rio tem. Entre o sono e o sonho, entre mim e o que em mim é o quem eu me suponho. Corre um rio sem fim. Chegou onde hoje habito, a casa que hoje sou. Passa ciúme, medito, se desperto, passou. E quem me sinto e morre no que me liga a mim, dorme onde o rio corre, esse rio sem fim. Estado de doença permanente. No dia em que descobri que as escadas tremem de frio, que os corredores se inundam para acolher raras mulheres cisnes, que as telhas voam para imitar as aves de arribação abatidas a tiro, que as portas batem até alguém se dignar a arrombá-las dignamente, que os vidros choram mais devagar que os olhos engolem lágrimas, que os canos se cruzam paralelamente no infinito da sujidade limpa, que os candeeiros traduzem escuridão em linguagem de luz, que os armários se enchem de fétidas aspas e ífones perfumados, que nesse dia era noite diluviana em árida luz. Fiquei fora de mim. No dia em que descobri que as escadas tremem de frio, que os corredores se inundam para acolher raras mulheres cisnes, que as telhas voam para imitar as aves de arribação abatidas a tiro, que as portas batem até alguém se dignar a arrombá-las dignamente, que os vidros choram mais devagar do que os olhos engolem lágrimas, que os canos se cruzam paralelamente no infinito da sujidade limpa, que os candeeiros traduzem escuridão em linguagem de luz, que os armários se enchem de fétidas ásperas e ífnes perfumados, que nesse dia era noite diluviana em árida luz, fiquei fora de mim. E como sair desse lugar impróprio sem voltar para dentro? Passado, demorado, pássaro livre, mirando em leve remolino, busca no tempo aos dias de uns fregantanhos. No carreirão de las campaninas, atrás das penhas tapadas, floridas, traio as manos, ao fim de tarde, por caminhos velhos. Cantarias de la casa grande. Estou cerca, mas o que é cerca? Cerca é tornar atrás, lembranças sem fim, gralhas, grifos, charas e zimbros prendem-se neste regaço. Largo resfogo, verdes paragens que abraço, não me lembra de esquecer. Largo resfogo, verdes paragens que abraço, não me lembra de esquecer. Atrás, lembranças sem fim, gralhas, grifos, charos e zimbros prendem-se neste regaço. Largo resfogo, verdes paragens que abraço e não me lembra de esquecer. Largo resfogo, verdes paragens que abraço e não me lembra de esquecer. São tristes as cidades sob a chuva e as canções que se atiram contra as gradas. Minha pátria vestida de viúva entre as gradas e a chuva das cidades. É triste o cão que ladra no canil quando é março ou abril ou lhe prendem as pernas. É triste a primavera no país de abril. Minha pátria, perfil de mágoas e tabernas. É triste. Uns vestem-se de abril, outros de trapos. Tu, ó estrangeiro, é só por fora que nos olhas. Minha pátria bordada de farrapos, capa de trapos remendada a verdes folhas. Abril tão triste no país de abril. Por fora é tudo verde, abril com máscaras de festa. Por dentro, minha pátria a rir como quem chora, a festa da tristeza é tudo o que lhe resta. Abril tão triste no país de abril. Aqui a noite, aqui a dor, meninos velhos. Minha pátria a chorar como quem ri, em surdina, em silêncio e de joelhos. Percebo uma nota de música, mas às vezes faço assim os meus versinhos e depois vou buscar uma, por exemplo, as coisas de que a minha avó me ensinava. Minha avó cantava-me uma coisa que com esta música, que era, e eu depois adaptei, e a música é tal qual. E a minha aldeia é mais bonita, só que ela cantava uma coisa que era um noivado que se passava no cemitério, que ela dizia: ergueu-se, ergueu-se com sombra e espanto. E depois eu peguei naquela música e meti os meus versos, que é: a minha aldeia é a mais bonita, não digo por ela ser minha, em toda ela há graça infinita, que as histórias ter uma rainha, e no entanto é tão pobrezinha, que veste apenas de riscado e chita. Rico só tem o osso de fita, doirada linha. Oh, minha aldeia, Papoila e Seara, de amor encantada, o rosto perfeito. Ai, se eu pudesse, prendia no peito como uma joia antiga e rara. Oh, pelo guarda, oh, meu branco lírio, meu cravo roxo, meu amor sem fim. Em ti me mal, encanto e martírio, sei que eu saiba porque te amo assim. Isto é dedicado à minha terra.